muitas coisas pra brincar. Tem cavalinho, tanque de areia e o trenzinho a apita. Piuí. Para o parque vamos indo, a minha tia vou seguindo. Ah, que bom! Muitas coisas pra brincar. Tem cavalinho, tanque de areia.